Que esta mensagem traga ao seu coração de amiga a certeza de que hoje é uma página a mais de vitórias e conquistas que serão anotadas por você em mais um ano de vida. Pena não estar ao seu lado para abraçá-la pessoalmente, mas quero que saiba que, apesar de distante, conservo sua presença amiga em meu coração. Curta bastante a vida e aproveite o que ela tem de melhor para lhe oferecer. Não se aborreça com as batalhas perdidas, mas se alegre por cada vitória conquistada. Deus, conhecedor de todas as nossas necessidades, nos faz fortes para seguirmos sempre em frente, buscando nossos sonhos e abençoando todos os nossos projetos. O meu desejo é de vê-la sempre bem, com este sorriso amável no rosto, que é o seu cartão de visitas. Não deixe que nada impeça de prosseguir sua jornada, distribuindo por onde passa amor, carinho e simpatia. Talvez daí venha a sua força para continuar lutando cada vez mais por seus ideais. Que Deus lhe traga muita paz, saúde, amor e a realização de todos os seus sonhos e projetos. Feliz aniversário!